Gente, essa música que eu vou cantar agora foi um marco na minha vida e na minha carreira. Foi de fato uma virada de chave, tá? E é uma música muito especial pra mim, que eu ainda não tenho ela gravada com o público cantando. Então, eu posso contar com vocês, gente, pra cantar essa junto comigo? Agora é pra cantar bem forte e fazer bem bonito, tá bom? Muito obrigada pelo carinho. Mais uma! Só de visita, que o lance ia ser passageiro, que o ave navios cairia perfeito pra mim. Mas um infeliz do teu cheiro, de geral na casa tô, vem do coração esqueci. Fui no supermercado comprar um beijante que o meu acabou. Pro meu coração, que tava passando só de visita, que o lance ia ser passageiro, que o ave navios cairia perfeito pra mim. Mas o impelido teu cheiro, de geral na casa toda. Esqueci. Fui no supermercado comprar um beijante que o meu acabou. Lavei a roupa de cama, mas o impelido teu cheiro tá entranhado em mim. De geral na casa toda e do coração esqueci. Fui no supermercado comprar um beijante que o meu acabou. Mas o material de limpeza limpa a sujeira, não limpa amor. Limpeza, limpa a sujeira. Não limpo o amor.